Comprei um presente pra você. Eu trouxe uma aliança. É que o cara errou, agora eu sou o Manuel. Mas que gostoso tá isso aqui, tá um tal de swag. Presente pra você. Eu trouxe uma aliança. Ei, seu nome é Magnata. Eu quero a menina aqui pra fazer. Ei, seu nome é Magnata. Cadê? Vem, bebê. Vem. Comprei um presente pra você. Pode ser mais alto, tá? Pode ser mais alto. Comprei um presente pra você. Eu trouxe uma aliança. Essa Manuel é eterna. É que o cara errou, agora sou Manuel, Manuel. Paraíso do Cupim, eu como Paraíso do Cupim. Ô Ícaro, você que me engordou nessa quarentena. Te amo, irmão, tamo junto. Mas que gostou do Tatec.